você. É uma coisa que chama nada. C. É a história que nunca aconteceu. C. É a mentira total. C. É só uma objeção. C. É apenas uma colocação. Se eu pudesse comprar um avião, se eu pudesse acreditar em Pastor Ladrão, se eu fosse Golias, arrebentaria o Davi? Ah não! C! Não existe C! Não existe C! Não existirá nunca o C! C, C, C, C, C, C! C! Não existe C! Não existe C! Não existirá nunca o C! C, C, C, C, C, C! Se eu chamar a polícia, você vai preso. Se eu beber, eu fico bêbado. Se você me bater, perde todos os dentes. Se eu fosse inteligente. Se eu pudesse comprar um avião. Se eu quisesse acreditar em Pastor Ladrão. Se eu fosse o Golias, arrebentaria o Davi. Ah, não. C, C, C, C, não existe. C, C, C, C, não existe. C, C, C, C, não existirá nunca. C, C, C, não existe. C, C, C, não existirá. C, C, C, não existe. C, C, C, C, C, C, não existe. C, C, C. Nunca existirá o C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, não existe. C, C, C, não existe. C, C, C, nunca existe. C, C, C, C, C, C, C, C, não existe. C, C, C, não existirá nunca. C, C, C, C, C, C, C, C, C, C. C, C, C, C, não existirá o C, C, C, C, não existe. C, C, C, C, C, C, C, não existe. C, C, C, não existirá o C.